ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, andando no pedaço. Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso. De prazer levantou. Diga aí, diga aí. O brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou o amor que não